Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é uma semana triste para os podcasters brasileiros. Eu estou gravando esse programa aqui numa quarta, e no domingo pela manhã, levado por um infarto fulminante, a gente perdeu um querido amigo. Foi uma daquelas notícias que pega a gente de surpresa, que deixa a gente sem saber o que pensar e vai, aos poucos, deixando um gosto estranho na boca. E aquela perguntinha insistente. Por quem? Bem, este programa fica sendo então uma homenagem ao amigo Lucas Amura. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir. Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural, que foi criado para incentivar, inspirar e preservar a capacidade dos homens e mulheres de criar. Acesse www.itaucultural.org.br e clique no ícone Explore para mergulhar nos universos das artes visuais, cinema e vídeo, arte e tecnologia, jornalismo cultural, música, dança, teatro e literatura. É uma viagem. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas da semana vai ficar na intenção. Ele vai para o Lucas Amura, que contribuiu com muita gente na podosfera, contribuiu com vários programas e quase contribuiu diretamente com o Café Brasil. Então, agora a turma da Nakata está inventando moda. Vem aí uma promoção que vai deixar algumas pessoas malucas. Mas para saber o que é, tem que acessar o Facebook da Nakata, uma página repleta de informações interessantes sobre o universo automotivo. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Então, eu estava combinando com o Lucas Amura um Café Brasil especial, onde a gente trataria do mundo dos podcasts, mas de um jeito diferente. Conversamos longamente ao telefone e eu só dependia de encontrar um terceiro componente para marcar a gravação. Quase deu, cara. Se não fosse o quase. Para quem não conheceu o Lucas, eu vou reproduzir aqui um trechinho de um podcast chamado Jurassicast, onde o Lucas tinha participação constante. Dentre as dezenas de homenagens que eu li e ouvi, foi a turma do Jurassicast, em especial o Calaveira, quem, na minha opinião, fez a mais feliz definição do Lucas. Eu acho curioso que o Lucas, ele tinha uma característica muito marcante. Ele, mesmo pela internet, mas o Lucas, ele despertava, eu vou falar por mim, acredito que todo mundo vai falar a mesma coisa. Mas ele tinha uma coisa de despertar na gente uma vontade de ser melhor. Vocês não tinham... Exatamente. Com certeza. Sabe, uma pessoa de... toda vez que eu falava com o Lucas, me dava vontade de ser um ser humano melhor, cara. É uma coisa estranha aí, sabe? De ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa... diferente, positivamente falando. Pois é, o Lucas manifestava apreço pelas pessoas. E assim despertava o que havia de melhor na gente, cara. E por isso vai fazer uma puta falta. Um abraço ao Calaveira, ao Miote e ao Brunão. Agora vocês têm o maior anjo da guarda que poderiam querer. Mas o Lucas não vai deixar de participar do Café Brasil, não. Eu o conheci em 2010, quando ele me enviou um e-mail comentando que ouvia o Café Brasil desde o lançamento lá em 2006. O Lucas tinha um vozeirão de locutor e me pediu permissão para ler alguns textos meus e publicar em seu blog. Me senti honrado e eu permiti, é claro. E logo meus textos estavam no ar. Pois eu vou trazer um deles aqui. Um texto chamado Assine Aqui, Por Favor. A trilha do fundo é do próprio Lucas. Você escuta agora a crônica de Luciano Pires. Assine Aqui, Por Favor. Brasil 1992. Assistíamos ao primeiro impeachment de nossa história. E você, qual era o número do seu celular, o seu e-mail, que site da internet você visitava? Não que não tivéssemos dinheiro para comprar um celular ou não soubéssemos usar a internet. Essas tecnologias simplesmente não existiam. Em 1992, a garotada sonhava com um Gol 1000, um Uno Mille, um Chevette Júnior, enquanto a Ford anunciava o Escort Hobby. Tecnologia? Ômega, o absoluto que existia na Alemanha desde 1986. 1992. Menos de duas décadas depois, viramos o segmento automotivo de cabeça para baixo. Duplicamos a produção, mudamos todos os modelos, introduzimos tecnologias de processo e produto numa revolução como nunca antes na história deste país. Mas aí a gente olha para trás, revendo as grandes discussões do setor automotivo nesses 10 anos. Alguém assina um papel, nasce o Mercosul. Alguém assina um papel acabando com a reserva de mercado e surge a eletrônica embarcada. Alguém assina um papel mudando alíquotas e começa a venda de carros importados. Alguém assina um papel, nasce a inspeção veicular, que não é implementada porque falta alguém assinar outro papel. Alguém assina um papel mudando alíquotas, acaba a venda do carro importado. Alguém assina um papel criando PIS, COFINS, surge o imposto em cascata. Alguém assina um papel, surgem as câmaras setoriais com a função de propor papéis para serem assinados. Alguém assina um papel e nasce o programa de controle de emissões veiculares e chega a injeção eletrônica. Alguém assina um papel e a fábrica vai para o Paraná, ou o Rio Grande do Sul, ou Bahia. Logística? Não. Papel. Alguém assina um papel, nasce o carro popular que 10 anos depois alcança 80% das vendas. Não é exportável e provavelmente tem o custo de fabricação igual ao de um veículo mais potente. O destino de nossa história está na combinação de um lobby, um burocrata, uma caneta e um papel. É histórico. No tempo das capitanias, o rei assinava as concessões para amigos e parentes. Dom João assinou a abertura dos portos. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mais recentemente, concessões de rádio e TV são assinaturas. A Constituição mudou com assinaturas. O Brasil só anda quando alguém assina um papel. E a indústria automotiva é seu exemplo maior. O poder não é dos engenheiros ou dos administradores, nem do consumidor. O poder é de quem influencia quem assina o papel. O poder é político. Sendo assim, a conclusão é óbvia. Cada segmento industrial deveria ser um partido político. Já pensou? O PITA, Partido da Indústria da Transformação de Tratores Agrícolas. E o PCC, Partido da Confecção em Couro. Pois fundarei o Partido da Qualificação Popular, o PQP. Não vai resolver nada, mas pelo menos é muito bom de falar cada vez que se toca no assunto política em nosso Brasil tupiniquim. Café Brasil. Desde que cheguei aqui, tive que e me decidi, vou ficando, vou vivendo, ou devo partir? Fui ficando, fui vivendo, fui partir, era muito tarde. Quase que parto, mas estava inseguro. Quase que embarco num sonho maduro. Quase me curo, quase eu juro. Quase dou um grande salto para o futuro. Fiquei no caminho. Faltou só um pouquinho. Você tá ouvindo Quase, uma daquelas pérolas do Luiz Tati. Nunca estive tão perto de ser feliz. E no domingo pela manhã, ao receber a notícia do falecimento do Lucas, eu corri para a internet para tentar encontrar alguma informação. E achei no blog dele um comentário que me deixou assim... assim. No começo de 2013, ele publicou isto aqui, ó. Pelo lado profissional, 2012 foi um ano que começou terrível. Achei que fosse ter um infarto. Fui parar no hospital algumas vezes, mas depois melhorou um pouco. E ainda que eu não consiga enxergar uma luz no túnel, que não seja um trem vindo em sentido contrário, em desabalada carreira, sinto que 2013 vai pegar mais leve que seu irmão mais velho. É, pois é, cara Lucas, 2013 não pegou mais leve, não. Levou você, um cara do bem, deixando a gente aqui atarantado. Putz. Se ao menos eu tivesse me esforçado para marcar aquele Café Brasil especial. Pois é, quase. Mas você não ouviu. Eu cheguei, já cheguei febril, murmurando qualquer coisa, só que não saiu. Foi por pouco, muito pouco, mais um pouco, eu diria tudo. Tudo que estava na minha garganta, tudo que eu tento dizer não adianta. Quase que eu digo com toda emoção, quase ponho pra fora meu coração. Quase que me expresso, já pensou o sucesso. Busquei algo que pudesse ser dito aqui, relacionando essa sensação de perda com a do quase deu. E encontrei um texto daqueles, de autoria de Tati Bernardi. Fala de um amor perdido, mas tem uma abordagem do quase que é deliciosa. Não tem título, mas eu colocaria quase. Ao fundo vamos com Chorando Baixinho, o clássico de Abel Ferreira com Yamandu Costa e Dominguinhos. Quase. Eu quase consegui abraçar alguém semana passada. Por um milésimo de segundo eu fechei os olhos e senti meu peito esvaziado de você. Foi realmente quase. Acho que estou andando para frente. Ontem ri tanto no jantar, tanto que quase fui feliz de novo. Ouvi uma história muito engraçada sobre uma diretora de criação maluca que fez os funcionários irem trabalhar de pijamas. Mas aí lembrei, no meio da minha gargalhada, como eu queria contar essa história para você. E fiquei triste de novo. Hoje uma pessoa disse que está apaixonada por mim. Quem diria, hein? Alguém gosta de mim. E o mais louco de tudo nem é isso. O mais louco de tudo é que eu também acho que gosto dele. Quase consigo me animar com essa história, mas me animar ou gostar de alguém me lembra você. E fico triste novamente. Eu achei que quando passasse o tempo, eu achei que quando eu finalmente te visse tão livre, tão forte, tão indiferente, eu achei que quando eu sentisse o fim, eu achei que passaria. Não passa nunca, mas quase passa todos os dias, quase. Chorar deixou de ser uma necessidade e virou apenas uma iminência. Sofrer deixou de ser algo maior do que eu e passou a ser um pontinho ali, no mesmo lugar, incomodando a cada segundo, me lembrando o tempo todo que aquele pontinho é um resto, um quase não pontinho. Você, que já foi tudo e mais um pouco, é agora um quase. Um quase que não me deixa ser inteira em nada, plena em nada, tranquila em nada, feliz em nada. Todos os dias eu quase te ligo. Eu quase consigo ser leve e te dizer: ei, não quer conhecer minha casa nova? Eu quase consigo te tratar como nada. Mas aí quase desisto de tudo. Quase ignoro tudo. Quase consigo, sem nenhuma ansiedade, terminar o dia tendo a certeza que é só mais um dia com um restinho de quase. E que um restinho de quase, uma hora, se Deus quiser, vira nada. Mas não vira nada nunca. Eu quase consegui te amar exatamente como você era, quase. E é justamente por eu nunca ter sido inteira para você que meu fim de amor também não consegue ser inteiro. Eu quase não te amo mais. Eu quase não te odeio. Eu quase não odeio aquela foto com aquelas garotas. Eu quase não morro com a sua presença. Eu quase não escrevo este texto. O problema é que todo o resto de mim que sobra, tirando o que quase sou, não sei quem é. Não venha tentar quebrar meu encanto. Não venha chorar por enquanto. Meus olhos de olhar querem ver o que há. Não venha me encher de mistérios. Não vou prometer ficar sério. Não venha tentar quebrar meu encanto. Não venha chorar por enquanto. Não venha me encher de mistérios. Você está ouvindo Falando da Vida, que eu já toquei e não cansarei de tocar por aqui. É o pessoal do Ceará, com a voz de Roger Rogério, de quem você provavelmente nunca ouviu falar. No meio da noite não posso deixar de sair. Se você quiser, pode vir, não quero. Recentemente eu fui fazer uma palestra para uma grande multinacional do segmento de autopeças. Ao me apresentar, o diretor da empresa fez um comentário que me deixou espantado. Após me apresentar para a plateia, ele disse mais ou menos assim: mas o que o Luciano não sabe é que ele quase veio trabalhar conosco. Quando ele saiu da empresa em que trabalhava, nós sugerimos seu nome para que fosse convidado a vir para o nosso grupo. Mas ele já havia trilhado outros rumos. Quando entrei em cena, eu virei pra ele e disse: pois é, fulano, o quase é uma merda. Não quero mudar minha sorte. Lembra do Pelé na Copa do Mundo de 1970, quando deu um drible da vaca no goleiro uruguaio Ladislao Mazurkiewicz, que chutou para o gol, hein? Uma jogada de uma beleza impressionante, que entrou para a galeria dos momentos clássicos da história do futebol mundial. Pois é, quase foi gol. Tem uma conhecida que era fissurada num rapaz e quando teve uma chance não teve coragem de abordá-lo. Um dia, 25 anos depois, o encontrou já casado e com filhos. E na conversa, ele pergunta se naquele dia determinado tivesse tomado a iniciativa, ela teria topado? E ela, surpresa, diz sim. Pois é, quase. Com o Lucas Amura foi também um quase. Quase gravamos um programa, quase nos encontramos para um papo gostoso, quase realizamos algo juntos, quase. Mas por que quase? Porque eu defini que outras coisas eram prioritárias, outras providências, outros encontros, outros programas, outros. E o Lucas se foi. E eu fiquei no quase. E te garanto, o gosto não é nada bom. Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Você ouve o clássico Fala, com a autora Luli. Se eu não entender. Durante muitos dos anos que trabalhei como executivo na Dana, um dos meus mentores chamava-se Ennio Moravalli. Moravalli era um gentleman, um grande contador de histórias, daquelas figuras que a gente quer ter por perto. Moravalli era nutritivo. Depois que saí da empresa, perdi contato com ele e de quando em quando recebia notícias a respeito de sua saúde, que andava frágil. Quando lancei em 2012 o meu livro Diário de um Líder, logo me lembrei dele. Moravalha é um dos sujeitos ocultos do livro e eu quis que ele soubesse disso. Consegui o telefone dele e deixei ali de lado para ligar quando desse. No final de tarde, começo de noite, semanas depois, eu me lembrei e liguei. Falei com ele longamente, relembrando os velhos tempos, agradecendo pelos exemplos que ele me deu. Ele estava mal de saúde, já não saía de casa, precisava do auxílio de enfermeiras e tal. Comentei do meu livro, peguei o endereço e no dia seguinte enviei um exemplar com uma bela dedicatória. Me senti feliz por ter feito aquilo. Passaram-se alguns dias e recebi a notícia. Meu amigo e mentor Ennio Moravalle falecera. Fiquei muito triste, chateado, mas lá no fundo senti uma satisfação imensa por não ter deixado que o quase, mais uma vez, se colocasse entre eu e meus amigos. Dessa vez eu consegui cumprir o que desejava. Falei com meu amigo, enviei o livro, agradeci por tudo que ele me deu, rimos juntos e nos despedimos. Quando ele morreu, eu não pensei, puxa, eu quase falei com ele, quase agradeci a ele. Quase mandei o livro para ele. Dessa vez não dei moleza pro quase. E só quem já fez isso sabe da satisfação que é a sensação de fazer o que deve ser feito. Meu amigo Ennio Moravalle foi, entre outras coisas, presidente da Pellegrino no final dos anos 70. A mesma Pellegrino distribuidora que patrocina este nosso programa e que convida você a acessar sua página no Facebook, onde além de informações legais, ainda concorre a um iPad, a um GPS e a tocadores de MP3 para ouvir o melhor da música que se faz hoje no mundo. Acesse www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora, Pellegrino com dois L's. Acesse, clique no post da promoção e boa sorte. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Eu não sei dizer nada por dizer. Então eu escuto se você disser tudo o que quiser. Então eu escuto É isso então, minha cara, meu caro, nada como uma perda repentina para botar a gente a pensar sobre aqueles momentos em que a gente quase. Pare para pensar um pouco nos quases que você não deixou que se materializassem e lembre-se das consequências. Quando aquele quase sim foi um sim, quando aquele quase não foi um não, pense. E é assim, ao som de Fala, com os Secos e Molhados, que este nosso Café Brasil, que é uma homenagem a um amigo e fã, que se foi, o Lucas Amura, vai saindo de mansinho. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Luiz Tati e Amando Costa com Dominguinhos, Luli, o pessoal do Ceará e os Secos e Molhados. E a voz inesquecível de Lucas Amura. Este programa chega até você com o apoio de um lugar onde você quase flutua. O Auditório Ibirapuera, um templo construído para honrar a música como a manifestação da alma dos homens e mulheres que querem falar o que não se diz apenas com palavras. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, olhe a programação, escolha um dos eventos e vá lá. E depois me conte. Este é o Café Brasil. De onde veio? Tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, mais uma vez, Lucas Amura. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade. Porque amigo é a direção, amigo é a base quando falta o chão.